Tá, Tango Lima, Zulu Golf, livre ingresso, Taxi Lima, Mike, acuse para cruzamento. Netuno 29, estabilizado no ILS, pré-baixado e travado, passou o marcador externo. Netuno 29, teto estimado 600 pés, operação por instrumentos, pista molhada, escorregadia, chuva leve, chame avistando ou iniciando a arremetida. Chamar avistando ou arremetida, 29. Mantendo a mínima velocidade possível, se o senhor for autorizar, podemos fazer 1360 pela direita. Negativo 360, mantenha o... Continue na aproximação e aguarde a autorização do procedimento para a gente 14. Sim, 3190 agora, 2 milhas e 2, estabilizado. Negativo, complete a aproximação e aguarde a transferência 14. Aguarde, confirmador, 3190. Complete final, chama agora a torre, ano 895. 118-95, 3190. 314, cópia, Petrolina, quando possível. Chame 314, autorizado Petrolina, nível 3420, Zulu 20, eu coloquei pano 0, primeira curva esquerda, saída Mumo, transição Nenim, controle de Salvador 208, transponder 5455. Os avistando, iniciando a arremetida. Teto estimado, 600 pés, pista molhada, chuva leve. Sim, contada visual, o iniciando precisamente a arremetida, 3190. Retorno 29, visual com a pista a 700 pés. 6290, complete a descida até 2000 pés, ajuste meio 20, forme localizador, cancelada as restrições em casa. Ok, 20 para 2000 pés. Rodou no 620, tá? Pushback acionamento 205. Por que chamou push? Gol no 620. Gol no 620, portão 5, aguarde push. Aguarda. Netuno 29 no solo 52, libere pista esquerda para o pátio militar, estacionar a frequência livre. Esquerda no hotel para o pátio militar, Netuno 29. TAM 3190, acusa avistando e aguarde pista livre. Acusará a distância 3190. Torre Gol, 1169, ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Avisou 810, TAM 3190. TAM 3190, autorizado pouso, 110 graus, 15 nós, pista molhada e escorregadia. Sim, livre pouso, TAM 3190. Autorizado, linha 2100. E a parte principal Índia, quando espera, vai chamar a torre, confirmando a frequência. Confirmar a frequência da torre, por favor. 1-1-8-9-5. Copiado, 03. 835. 1-9-0, no solo 55, libera a direita, solo 121 na decimal 9. Direita 219, 1-9-0. Solo Salvador, 319, 03, recuo. 1-1-9-0, ingresso taxa alfa, mantenha a posição 8 da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, 319-0. Bono 620, solo. Siga solo, bono 620. Bono 620, cordeiro com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da tela retaguarda, pushback autorizado, chame táxi. Coordena a equipe de solo, retaguarda do Airbus, prossegue. Pushback de salamento 3145, portão 2. 3145, portão 2, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, pushback autorizado, chame táxi. Passagem do Airbus da companhia retaguarda, se não autorizado, vai chamar táxi 3145, posição 2. Ou no 869, prossiga. O 869, a torre acaba de informar perto de 700 pés, visibilidade de 4 mil metros, chuva leve sobre o campo. Chené 6210, complexo novo procedimento, chame Torre Salvador, 1-1-1-8-9-5. 1-1-1-6-9, decolou 5-7, chame o controle, 1-2-0-8. 208, boa tarde. Chené 6210, chama avistando, teto estimado 7000 pés, pista molhada, escorregadia, chuva leve. 6210. O Elefa, controle Salvador, 120.8, transponder 5446. Autorizado com fins, 360, controle outro plano, pesou 21, decola 90, na primeira curva direita, arbota, missão Elefa, 208, controle, 5446, transponder na ponte 3. 5446, transponder. 5446, tá ok. Correto, é pronto. Bora. 3569, contato radar via saída da El, submanteia 360. Mantenha 360, 1169. Possibilidade de voar direto, Lida, 1169. Autorizado Lida, 1169. Obrigado, 1169. Autorizado pouso, 120 graus, 109. Ele pousa, Chené 6200. 0, ajuste na 020. 050, 9020, ajuste, voo na 1166. 1166, tem condições de voar e TAP? E TAP, 0, observe o Flávio Dragão, finaliza o flashback, portão 5, após ingresso, via Juliette, portão 05. VM visual com Gol após o direto do Guedes para o 5390. 020231. Autorizado alinhar e manter, então 3835. 3835, ali matei. Xané 6210 no solo 00, libere a direita, solo 121 decimal 9. Direita 219. Ingresso Taxi Alfa, mantém a posição 8, Taxi Juliette. Alfa, Taxi Juliette, 6220. Salvador, o gol 1620 para o táxi, 179 a bordo, 3 horas e 16, alterna Maceió. 1620, prossiga táxi em frente, via parte principal, seguindo o Airbus da TAM, deu pouso de 0-0-0, quando lá, 118, na semana 5, que nem 1020. Gente, segue o Airbus da TAM, quando no ponto espera 1-1-8-9-5, com ajuste meio 20, 1620. Tá, 131459797, 3535, Campinas. 45, eles atacam direito, frente, ponto de 0 da 0, Chame Torres, 1-1-8-1-9-5, Sinegal, 0-2-0. 120, direita, bom, quando pronto, 8-95, tá, 3145. 208, continua, 3-2-3. Alterna 133 decimal 25. Boa tarde, senhora gente. Boa tarde, bom voo. Controle Salvador, até 3835, cruzando 1510 da EL. 13835, contato radar e a saída da EL, submantenha 340. 340, até 3835, intervida da EL. Sei, Juliette, portão 04. Juliette 04, 6210. Salvador 3145 da TAM, ponto para na 10, pronto. Autorizado a linha e manter. Matei na 10, 3145. Controle Salvador, eu passarei do 2231, ideal de descida. Passarei do 2231, no desça até o nível de voo 060. Ajuste na 020. 060, bem 20. Salvador, boa tarde, bom 620, ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Mantém. Autorizado decolar 120 graus 109, tá 3145. Devo decolar se 3145 na 10. Obrigado, bom som. Vou no 620, autorizado a linha e manter. A linha mantém, pista no zero, vou no 620. Na 3145, decolou 06, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa, tá 3145. Controle Salvador, uma boa tarde, C3145, passa 3200, peça na Dael. 3145, contato radar via saída da EL, sube e mantenha 360. Sobe e mantém o 360, confirma está restrito, C3145. Confirme, recebi autorização do nível de voo 360, solicita outro nível? Mas considere, 3145, sobe o 360. Meia-dois-zero, autorizado, decolar, 1-0-0, Léo, 1-0. Deve decolar que pista no zero, Gono, 1-2-0. Controle, alguma possibilidade do T3145 voar a Leda? 3145, aguarde. Aguarda, 3145. Uma 1166 sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste na 020. Autorizado o sinal de procedimento ILS X-Way da pista no zero, responsabilizado. Em 2000 pés, meio-vinte, está autorizado o ILS X-Way da 1-0, gol 1166. Chama. 3835, autorizado direto Motiva. Direto Motiva, até 3835. 3145, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3145. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1869, para informação Zulu, para o nível 1-6-0. Gol 1869, e a chegada bom se desça até o nível de voo 060, ajuste no 020. Nível 060, ajuste no 020 na bom, gol 1869. Passareia do 2231, não desça para 4000 pés sem restrições. 4000 sem restrições, 2231. Controle Salvador, boa tarde, voo 1620, na saída Puca. Voo 1620, contato radar via saída Puca, sube e mantenha 390. Sobe e mantém 390, voo 1620. entre desvios, Gol no 869. 869, tá. São 3835, chame Centro Recife, frequência zona 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Vai chamar Recife agora, 251 até o 3325, até o 3235. Pátio Principal, Taxi Vende, Ponto de Espera da 0 Chico e Torre, 1-1-8-0, 5-5-0-0-2-0. Direto, Taxi Pátio, para o Ponto de Espera da 1-0, lá 295, Chinero 63 no Pátio. São 3145, chão Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife agora, até 3145, boa, bom trabalho. Totalmente bom voo. Tá. Estabilizando, Gol no 166. Gol no 166, complexo final de procedimento, chame Torre Salvador. 1-1-8, decimal 95. 1-8-9-5, obrigado. Confuso. Aparelho 2231, sem restrições, essa para 2 mil pés, ajuste na 020. Autorizado final de procedimento ILS X-Way, da pistão na 0, repasse estabilizado. 10.020, apartará estabilizado, passarelo 2231. Pronto para cópia. Pronto para cópia, o Azul 2591. 2591, autorizado Vitória, nível 160, Golf 677. Escola pistão no 0, primeira curva direita, saída coral. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5532. Sete autorizado nível 160, Golf 677, decola da pista 10 com curva direita, saída será coral. Controle Salvador 1208 e o transporte 5532, o Azul. É, 2591. 2591, correto, chame pronto. Chamará para fugir de acionamento, azul 2591. Para fugir de acionamento, 4198, azul. Só 4198, chamou? Afirmo. Autorizado, chame táxi. Horizonte no ataque, patrão no ataque. TR-6314, decolos 14, chame o controle, 120, decimal 8. 208, TR-6314. Voo no 166, autorizado pouso, 190 graus, 069, pista molhada. Autorizado pouso, voo no 166. Sané 6314, contato radar, via saída Momo, sube e mantenha 340. Via saída Momo, sobe e mantenha 340, Sané 6314. Sem restrições, desça para 4.000 pés. Permaneça ajuste. 4.000 pés, 1020, gol 969. Estabilizado, passarelo 2231. Passarelo 2231, complete final de procedimento, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 1895, 2231. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Chame passando Simbra, passarelo 2231. Agora passando Simbra. Sané 6314, informa o tráfego 11 horas, 2 unomilhas, rumo sudoeste, passando 070 para 4.000 pés, Boeing 737. Sente o mesmo notificado, 6314. Rumo 869, informa o tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo noroeste, passando 4.500 pés, em atenção, é Airbus 320. Ciente, gol 1869, para 4.000 na proa de Belo. Meia meia no solo 17, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, o gol 1966. 60, pelo número 17, decola pistola 0, primeira curva direita, Israel, Leda, Irumi. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5542. Eu procuro entrar, Galeão 360, decola 10, primeira curva direita, Israel, Leda, Irumi. 2-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 pode ser Juliette, portão 08. Juliette pro 08, voo 966. Salido 2231, autorizado pouso, 100 graus, 10 nós, pista molhada. Pouso autorizado, passarelo 2231. Para o táxi, o 41 Norte da Azul, tem 116 a bordo, 12h40, Galeão. Azul 4118, acessa a direita de Catrinha, 0 na 0 2, 1 1 8 9 5 general 0 2 direita, ponto espera na 0 obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, 418, tá pronto, ponto de espera no zero. Azul 418, mantém o ponto de espera. Mantendo, agora apareceu lá, obrigado. Autorizado X-Ray para o Gol 969. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão 90 avança estabilizado, Gol 869. 869 reportará estabilizado. Azul 4118, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter. Então 3894, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. Via mar até o 050, o 7389. Estaria do 2231. 219. Ô Salvador, boa tarde, passarelo 223, Ana Livrão. 2231, Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12. Decimal 85, alterna 125, decimal 45. Alterna 255 até a próxima, 6314, obrigado. Estabilizado no curso do localizador, Gol 1869. 1869, complete sinal de procedimento, chame Torre Salvador. 1118, decimal 95. 1895, a Torre Salvador, Gol 1869. Boa tarde. Boa tarde, bom curso. Torre Salvador, muito boa tarde, Gol 1869, sinal X-ray avistado. Confirme o teto informado. 7 é 800 pés. Chuva, precipitação passada. Continua a aproximação, acusa avistando. Ou melhor, já está avistando. Continua a aproximação, aguarda autorização de curso. Positivo, Gol 869, graças. Então 3894, tem condições de voar, ITAP? Afirmo, voa de ITAP, o San 3894. Autorizado. Controle Salvador, é o Azul 2711. Azul 2711, contato radar a 68 milhas nordeste de Salvador. Foi pelo para interceptar a chegada BOMF, reporte para a descida, ajuste no 020. 27. Ok, eu tava provando o pelo então para a volta. Obrigado. Depois trapa descida. 2791, tem condições de manter a presente velocidade para o sequenciamento? Tentativo. 2791. Azul 4118 na Argos. Azul 4118, contato radar via saída Argos, subir, mantenha 360. Arro 360, 4 pela noite. 271 no 1, no ideal de descida. O 271 sem restrições, desça para 4 mil pés. Ajuste no 020. 4 mil, 271 no 1. Azul 4118, autorizado direto, Elefa. Elefa 4118, obrigado. Solo 27, libera a direita, solo 1219, gol no 869. Solo 219, obrigado, boa. Salvador, momento boa tarde, boa noite, 69, Debro. Boa noite, 69, tá autorizado, ataque sem alfa, ataque sem Juliette, portão 612. Alfa Juliette pro 612, boa noite, 69. São 3894, sem restrições, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-ray, da pressão no zero, reporte estabilizado. 2 mil, sem restrições, vai reportar estabilizado, São 3894. Salvador, o azul 2591 para pushback, acionamento, parte 3. 2591, parte 3, autorizado, chame táxi. Agora para o táxi, azul 2591. Informação alfa. 645, boa tarde, via chegada bom, desça até o nível de voo 050, ajuste na 020. 020, desce via chegada para o 050, 645. para 2509. Iniciando a redução, 250-645. Azul 4118, chame centro, Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Centro Recife, 288.260, do 418 Azul. Salvador, passarela 2231, confirmação alfa, repetitivo, barreira, por gentileza. 432231, barreira, autorizado, número 0. Pio 842, decola pista no zero, primeira curva esquerda, seria Momo, transição VATAP. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5472. Autorizado 160, barreiras, decola da pista no zero, curva esquerda no PC da Momo, VATAP. Controle Salvador 108, no transponder 5472, passaria do 2231. 2231, chegue pronto, puxa. De cumprir o gradiente de subida. A gente foi no 3-1, cumpriu o gradiente mínimo de subida, achou em pronto, puxa. Trabalhamos. Formas aeronaves na escuta do controle de Salvador, operação visual, teto de 1.500 pés, visibilidade 6.000 metros, sem chuva. Azul 2719, Ciente. Saia 45, Ciente. Né? 3894, copiou as condições? Afirmativo, paciente, está 3894. Papapá Alfa Tango Serra, mantenha em condições, mantenha 070, chama o controle de Salvador a 40 milhas, ajuste em Salvador na 020. 020, sim. 1-1-8-1-9-5, que legal, 020. Ciente, livre táxi, pátio ainda, quando pronto, torre 118-95, só corrigindo, senhorita. O nosso POB é 40-40 pro azul 2591. 40, ciente. Pra 645. Estabilizado, tá 3894. 3894. Complete os procedimentos, chame Torre Salvador. 118 1095. 2895, obrigado. Azul 27 no 1, não tem condições de voar, Duna? Na afirmativo. Está autorizado direto, Duna? Manda presente. Desce para 2000? Autorizado descer para 2000 pés, ajuste na 0 no 2. Reporte estabilizado, Azul 27 no 1. Portaria estabilizada. 100 graus, 031. Autorizado o pouso, está 3894. Azul 4206, autorizado Recife, nível 350. Autorizado no 7, negócio a pista no 0, curva à esquerda. Saída Puca, chama Aracaju, controle Salvador 208, transponder 5551. Sané 6143. Boa tarde, via chegada bom, que desça até o nível de voo 060, ajuste no 020. Via bom e com 1020, via 143. 3894, no solo 39, libera a direita, solo 121, no decimal 9. 121, decimal 9, tá, 3894. Pô, tá, 3894. Afirmativo, tá, 3894. Tá, 3894, prossiga. O solo livrou. Tá 1994, táxi autorizado, táxi alfa, táxi Juliette, portão 7. Alfa Juliette para 07, tá 3894. Serra, 40 milhas fora. Papapá Alfa Tango Serra, reporte para a descida, permaneça ajuste. Positivo, chamará. Doutor Leão, azul 2711, podemos aprovar o externo? Doutor Leão, azul 2711. 27 no 1, inicialmente mantém a posição Duna, na prancha de Duna. Duna. Duna 8, 69, pronto, cópia. A escuta, prossiga. Boa noite, Renato, Eduardo Brasília, nível 360, perdão 17. Circula pista no zero, primeira curva direita, traída agora, transição elétrica. Controle Salvador 1208, transponder 5544. Correção e aperto 21. Torre. Salvador, muito boa noite. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu, atende informação Bravo. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu, descida a critério, ajuste em Salvador 9020, reporte ingressando na terminal de Salvador, a 40 milhas. Alfa, Juliette Romeu. Curvando à direita, Arbor Elefa, a subida, 208 ao controle. E o transponder 5544, bom noite, 69. Correto, pronto. Boa noite, 69, chamada pronta. Afirmativo, repórter estabilizado, azul 2719. Autorizado, 4206, chame táxi. Autorizado. Salvador, Xenia 6210, puxe acionamento na 04. Acorda 01, autorizado, portão 4, chame táxi. Autorizado, chamamos táxi. Pode ficar? 406? Voltando para 07, 406. Certinho, obrigado. Passa na posição Duna. Vai reduzir, gol 645. Gol 645, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Da pista no zero, reposta estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, 645. Azul 27, 1-1, no curso localizador. Azul 27, 1-1, complete final de procedimento, chame Torre Salvador. 1-1-8, decimal 95. 95. Salvador, boa noite, Azul 27, 1-1. Azul 27, 1-1, avistado, aguarda autorização de pouso. Aguarda pouso. Azul 2591, decola os 43, chama em controle em 120, decimal 8. 208, posso 2591. Controle de Salvador, muito boa tarde, o Azul 2591, Coral, passando 1.080, a sua escuta. Azul 2591, contato radar via saída Coral, submantenha 1.60. Só para o nível 1.60, Azul 2591. Papapá Alfa Tango Serra, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limitado pela radial 300 de Salvador. 030, curva esquerda, limitado pela radial 300 de Salvador. Tané 6143, sem restrições, desça para 4.000 pés, permanece ajuste. 4.000, sem restrições, com um ajuste de 1.020, 6143. Azul 2791. Vou atualizar 2711. Gente, táxi autorizado via parte principal da experiência, eu considero que nós chamamos torre 1 para o 4206, contorne o pátio principal até o ponto de espera do 0, quando lá 11895. Pátio principal, liga a ilha, Paulo Salvador, boa noite, USAN 3897, para autorização Guarulhos. Tá, 3897, corte cópia. Cópia, 97. Tirar 201 para o táxi. Próximo táxi, 201, nosso POB é de 143143, com 3h42, alternando o Guarulhos. Táxi autorizado, a direita vai Índia, ponte espera 0 Charme Torre, 118, espana 5, que é legal no 0020. 0020 Índia, ponte espera 0197, para a cópia. Pronto, cópia, 3897, Guarulhos, 320, preso 110. Decola, pistão no 0, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva, controle Salvador, 120, décima 8, transponda 5562. Já direto Duna, Xené 6143. Agradeço, na verdade, Duna 6143. Vou bater. 1208 é o controle 5562 do transmodelo, tá? 3897. 3897, confirme nível 320. 320, 3897. Sim, time pronto. 2719, Alfa Quilo, pátio 3, remota 3. Alfa 3, 2719. Tive pouso, meio 45. Alfa Tango Serra, 2-4 milhas oeste de Salvador. Reassuma a navegação na praia de Duna. Assumindo a navegação na praia de Duna. Alfa Tango Serra, está autorizado a descida para? 4 mil pés. 4 mil pés. Tango 7-1, agora remota 4 Lima. Xané 6201, mantém o ponto de espera. Mantém 6201.